Demos assim início a esta emissão do Clube da Manhã, com a voz de Nuno Guerreiro, Ala dos Namorados, e também com Adelaide Ferreira, a música portuguesa a fazer parte deste Clube da Manhã.

Estivemos assim com Carlos Paião a recordar em jeito de grandes saudades. Depois vamos ficar com mais uma recordação, conjunto Maria Albertina. Esta vai para os imigrantes que se encontram cá em Portugal a passarem férias. Se vem a caminho, uma ótima viagem. Este é o Clube da Manhã da Antena Web. www.antenaweb.info. Estamos aí consigo. Sua terra natal, na sua

pensar em tudo é um pássaro em trigas. Tu és a melhor do mundo, teu amor é mais profundo e o resto são cantigas. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, seu senhor. É a mais bela princesa, a rainha da beleza, a dona do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, seu senhor. É a mais linda princesa, a rainha da beleza, a dona do nosso amor. Não há mulher mais bonita que a mulher do meu país, nem há outra que me faça mais contente e mais feliz. Ando eu por um andar, eu não quero outra mulher. Mais bela com certeza, é verdade, seu senhor. É a mais bela princesa, a rainha da beleza, a dona do nosso amor. A mulher portuguesa é mais bela com certeza, é verdade, seu senhor. É a mais linda princesa, a rainha da beleza, a dona do nosso amor. Amar.

meia. Oh, malhão, malhão, que lhe morde volta e meia. Apesar de lhe dar sempre almoço, jantar e ceia. Ora, toma nota, uma grande comichão. Como não tem com que coçar, coça mesmo com a mão. Ora, toma nota, tinha o corpo destapado. Vinha a boca do seu bicho, parecia um gato assanhado. Mete medo. Se o senhor disse o meu bicho tem barbas que metem medo. Se o senhor disse o meu bicho tem barbas que metem medo. Se o senhor disse o meu bicho tem barbas que metem. Tenho uma amiga que sabe tocar, toca, toca, toca muito bem. Piano, órgão e acordeão, três instrumentos e nenhum ela tem. E quando me vê tocar, paralisa o olhar para mim. Eu logo a passo a convidar e então lhe digo assim: toca, toca, toca, toca aqui, querida amiga do coração. Toca, toca aqui no meu órgão, eu acompanho no acordeão. Toca, toca, toca, toca aqui, amigo, eu sei que vais gostar. Há tanto que já não tocavas, esse desejo vais hoje matar. Há tanto que já não tocavas, esse desejo vais hoje matar. Ela tem umas mãos perfeitas, voa às nuvens ao vê-la tocar. Mexe bem os seus dedinhos, põe logo tudo a saltar. Que bela amiga eu conheci, vou pedir-lhe para me acompanhar. Quero formar um dueto e no meu órgão ela irá tocar. Toca, toca, toca, toca aqui, querida amiga do coração. Toca, toca aqui no meu órgão, eu acompanho no acordeão. Toca, toca, toca, toca aqui, amiga, eu sei que vais gostar. Há tanto que já não tocavas, esse desejo vais hoje matar. Há tanto que já não tocavas, esse desejo vais hoje matar. Thank you.

tenho amor. És o meu favo de mel. Tens carinho, tens encanto. Portugal, sou todo teu. Por isso hoje eu te canto. Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade, ai que saudade, ai que saudade, como tu não é igual. Música bastante alegre nesta emissão de Clube da Manhã. Música portuguesa com muitas raízes de nosso Portugal. Nuno Mitó, que por acaso sou eu, Paula Silvério, hoje não está aqui, mas para a semana vai estar com toda a certeza. E o Clube da Manhã vai ser um programa muito diferente. De momento estamos a passar mais música. Para a semana pensamos já entrar com a receita da semana, pensamento da semana e mais algumas curiosidades nestas emissões regulares de sábado, entre as 9 e as 11 de Clube da Manhã. Aqui na Antena Web, a rádio que vai marcando a diferença na internet. Pinga, não te vas habituar, porque se a pinga te falta, vais ter muito que penar. Porque se a pinga te falta, vais ter muito que penar. pobre mulher tem que te levar para a cama. E a pobre da mulher tem que te levar para a cama. Ai, se fosse eu, punha-te a dormir cá fora com as galinhas. Tens que ir ao médico. Vou dar-te um conselho. Deves seguir meu conselho e minha filosofia. Deves seguir meu conselho e minha filosofia. É não beberes a pinga e manter-te as tritas em dia. É não beberes a pinga e manter-te as tritas em dia. Fino, não digas que não te avisei. E a moça sem paciência é o que o diabo quer. A moça sem paciência é o que o diabo quer. Quando perderes a potência, perdes também a mulher. Quando perderes a potência, perdes também a mulher. Olha que isto está mal, ela está-me a meter. Se tu souberes ser homem, ouve bem o que eu te digo. Se tu souberes ser homem, ouve bem o que eu te digo. A mulher matas a fome e não corres nenhum perigo. A mulher matas a fome e não corres nenhum perigo. Põe-te fino, põe-te fino. Segue o meu conselho. O meu conselho de amiga, agora para terminar. O meu conselho de amiga, agora para terminar. É não beberes a pinga e leva a vida a rimbar. É não beberes a pinga e leva a vida a rimbar. Aproveita agora, quando fores velho não podes, pá. Bom, vou-vos cantar umas daquelas quadras que eu fazia quando tinha 10 anos. E diziam lá na minha terra que era um grande malandré. Ai, vê! Minha prima convidou-me, minha prima convidou-me para a colheita dos limões. Para a colheita dos limões. Mas olhem o que ela queria, era brincar com os meus cabelos. Toda mulher preguiçosa vai fugindo ao trabalho. Vai fugindo ao trabalho. O homem que é preguiçoso só faz cócegas no que é dele. Ei, certinha, ai tão linda Maria Alice. Você vai morrer de rir, você vai morrer de rir com a minha prima Madonna. Com a minha prima Madonna, porque ela toda a noite mete o dedo na almofada. Certo? Toda mulher quer um homem, toda mulher quer um homem que trabalha, que a governa. Que trabalha, que a governa. Mas todo homem só quer o que ela tem no meio. Ai meu Deus! Bom, e agora vai uma para rapazinhos solteiros. Siga! Tiro! em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. Tem serrote e tem marreta, os meninos de 15 anos já vão batendo com ela. É, não é? Virou! E agora para as meninas. Ei! Toda a moça que namora, toda a moça que namora, anseia a primeira vez. Anseia a primeira vez, depois fica reclamando, porque já perdeu os quatro. É que o namorado não se vai embora. Siga-me! É pá, tira lá daí a mãozinha. Toda a pessoa que nasce, toda a pessoa que nasce, tem direito de viver. O casal de namorados só pensam é passear. Ei! Aquilo é que é passear todos os dias com raio. Aí eu também gosto tanto. Em casa de carpinteiro, em casa de carpinteiro, tem serrote e tem marreta. E tem marreta, os meninos de 15 anos já vão batendo com ela. Isto é que é bater. Piro! Ai, tão linda agora aquela vai boa. Ora bem, vamos nós para o final de mais uma emissão do Clube da Manhã para este sábado, 2 de julho do ano de 2011. O verão está por aí, muito calor e muita música com muita alegria no Clube da Manhã com Nuno Mitó. Aqui na Antena Web, todos os sábados, entre as 11 horas, às 11 não, ai como estou, entre as 9 e as 11, assim é que está bem, aqui estamos nós, Nuno Mitó e Paula Silvério. Para a semana, vamos voltar agora, já os dois aqui, a fazer-lhes companhia na Antena Web. Muito bom dia. Portem-se bem. Ahora más que nunca estoy enamorado, abraza mi amor. Abraza mi amor,

já ouvi a mãe dizer: cuidado, filha, não deixes fugir os três. Mas não desisto que até já me lembrei de qualquer dia fazermos uma gaiola para meter lá a passarinha dela, a ver se a mãe já não nos chateia à tola. Eu espreitei, eu espreitei, eu espreitei debaixo da saia dela. Eu espreitei, eu espreitei, e a passarinha lá estava no ninho dela. A passarinha que ela tem, não sei dizer se é uma rola ou se é uma andorinha. Também não sei se ela vai saber cantar, mas só descanso quando um dia ela for minha. É de espreitar e de andar com atenção, pois qualquer dia ela vai bater a asa. Quando estiver pronta para sair do ninho, quero ser eu a levá-la para casa. Eu espreitei, eu espreitei, eu espreitei debaixo da saia dela. Eu espreitei, eu espreitei, e a passarinha lá estava no ninho dela. Eu espreitei, eu espreitei, eu espreitei debaixo da saia dela. Eu espreitei, eu espreitei, e a passarinha lá estava no ninho dela. Eu espreitei, eu espreitei, eu espreitei debaixo da saia dela. Eu espreitei, eu espreitei, e a passarinha lá estava no ninho dela. Só minha atenção quando te vejo passar, fico aflito e até me falta o ar. Essa mini saia deixa-me tão maluquinho, se lhe der o vento vais ver o tutuzinho. Quando vais na rua todos olham para ti, mulher mais bonita eu confesso nunca vi. És a bonequinha que todos queriam ter, toda jeitozinha tu és linda de morrer. És tão boa e és tão boa, és mais que um fruto proibido. És tão boa e és tão boa, és de perder o juízo. Teu jeito de andar é uma provocação, da cabeça aos pés tu és uma tentação. Queria-me afogar nas ondas do teu cabelo, esse teu sorriso só para mim queria tê-lo. Tens no teu olhar algo que é especial, qualquer coração perto de ti bate mal. Ainda não vi, isso tenho a certeza, outra mais gostosa que esta linda portuguesa. És tão boa e és tão boa, és mais que um fruto proibido. És tão boa e és tão boa, és de perder o juízo. Teu jeito de andar é uma provocação, da cabeça aos pés tu és uma tentação. Queria-me afogar nas ondas do teu cabelo, esse teu sorriso só para mim queria tê-lo. Tens no teu olhar algo que é especial, qualquer coração perto de ti bate mal. Ainda não vi, isso tenho a certeza, outra mais que